Aqui, ZYK 373, transmitindo na frequência 1460 kHz. Ondas médias em amplitude modulada. Rua Pedro Álvares Cabral, número 164, Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. E atenção, ouvintes da Rádio Campinas do Sul. Vem aí mais um programa com o carimbo de qualidade Campinas. Estamos chegando mais uma vez com o programa de Hora Caboca, com Bom Dia do Zumar. E o Bom Dia do Ari. Nós queremos agradecer aos patrocinadores e agradecemos ao pessoal que já estão com o rádio ligado na Campinas, de toda a nossa região e a longa distância também. E nós temos junto com a gente aí o Posto Batiste, venda de combustíveis, troca de óleo, loja de conveniência.